não. Então canta mais uma. Vai lá, a bagunça tá feita, canta mais uma. Chiquititos, Chiquititas. Visitando o Brasil, em breve todo o país com o show. Chiquititas, os Chiquititas.